Não podemos mudar o que somos, porque sou um lutador. Tudo que podemos fazer é aceitar o que somos. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto. Ilusões da vida, tudo não passa de armadilha. Era pra ser apenas mais uma noite seguindo a rotina. Era pra ser apenas mais uma carreira de cocaína. Era pra ser apenas mais um assalto virando a esquina. Mas um piscar de olhos, tudo mudou. Um mundo de ostentação, pô. Anos da minha vida levou. O império construído à base de mentiras, mais um número, apenas estatística. Muitos não entendem o plano do sistema, despreza a palavra da Bíblia. No final de tudo, lágrimas à despedida. Restou apenas uma família destruída. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto. Tem que ser verdadeiro pelas ruas do gueto.